Em uma intensa movimentação na tarde desta terça-feira, policiais militares do ROCAM e civis do GDE, em uma ação conjunta desencadeada no âmbito da Operação Costa Oeste, coordenada pela Secretaria de Estado e Segurança Pública em todo o Paraná, com a finalidade de dar cumprimento a mandados de prisão de maiores e busca e apreensão de menores, deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Terceira Vara Criminal de Foz do Iguaçu. O preso, pedido pela Justiça, foi identificado como Marcelo Simão de Oliveira, de 37 anos, que é apontado como envolvido em crime de tráfico de drogas, cujo mandado foi expedido no dia 25 de novembro deste ano e teria validade até 21 de novembro de 2029. Acompanhado de seu advogado, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e, depois dos trâmites burocráticos necessários, ele foi conduzido à superlotada carceragem da 6ª SDP para o cumprimento do rito determinado pela Justiça. Em seguida, assim que abrir vaga, ele deverá ser encaminhado para a cadeia pública Laudemir Neves ou uma penitenciária. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.